queima como fogo, flua como rio, Espírito Santo. Suba como incenso, minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo. Faça queimar. Speed.